Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje estou aqui com o meu companheiro Giovanni. Opa, estamos de volta. E hoje estamos recebendo, pessoal, uma convidada muito especial, a Gabriele Giovanna. E aí? A Gabriele Giovanna, pessoal, ela faz licenciatura em música na PUC. E a gente vai ter justamente uma conversa sobre música, né? Até brincando um pouco com meu amigo Giovanni, eu não fui cancelado, Giovanni. Mas merecia. Merecia. Podcast passado de música, Gabi, nosso podcast foi bem polêmico, né? Gerou uma certa repercussão o nosso debate de música. Mas hoje a gente decidiu chamar alguém que está na área e alguém que está estudando sobre isso para esclarecer algumas dúvidas, né, sobre esse assunto. E o Giovanni tinha levantado uma questão interessante no podcast passado, que é uma pergunta que não é fácil de se responder, acho que tem várias vertentes essa pergunta. O que é qualidade musical para você, Gabi? Bom, qualidade musical é um termo muito relativo, né? Porque as pessoas elas definem de acordo com as suas escolhas, suas vivências musicais. Por exemplo, uma pessoa que gosta de funk e que não escuta rock. Não que uma pessoa que gosta de funk não possa escutar rock, né? Não tem nada a ver. Essa mesma pessoa, ela julga, o que é absolutamente normal, né? Porque a gente tá julgando o tempo todo. E ela vai falar, porque ela não escuta rock, ela pode dizer, isso não é música. Ai, isso é só barulho. Mas na verdade, o que acontece? Esses dois gêneros são muito distintos um do outro, certo? Então todo mundo que curte os dois, não tem pessoas, né, que curte. É muito raro pessoas curtirem esses dois gêneros ao mesmo tempo. Porque cada gênero musical tem uma personalidade, as suas características, né? Tem a sua essência. Então, quando essa pessoa julga dessa maneira, é porque ela tem uma certa ignorância desse estilo musical. Porque é muito diferente do que ela está habituada, está acostumada a escutar, né? E apreciar. Então, esse gênero acaba sendo muito muito complexo e desafiador para ela, o que é comum. Mas também tem as pessoas que são ecléticas, né? Que escutam vários tipos de música. Por quê? Porque elas passam por esse mesmo processo, né? Tem a oportunidade de conhecer outros estilos musicais também. Só É, a gente. que ela. Pode falar. É, a pessoa, digamos, eclética, como se ela não tivesse, tipo, um bloqueio, ela não tivesse aquele bloqueio, ah, não escuto funk, porque não Isso. acho funny. Isso. Elas têm o interesse de ouvir, então elas vivenciam e acabam apreciando tal gênero também. Giovanni, quer dar uma complementada no que ela falou? Quero sim. Pode falar. Bom, acho que a única coisa que eu tenho a acrescentar é que mais uma vez aí a gente pode erguer o cabelinho do Henrique e botar o carimbo de refutado de volta. Vem na testa aí, ó. Porra, cara. Refutado! Pô, cara, tem que partir pra cima de mim, cara. Pô, que. Não, Véi, aí, ó, mais uma pra lista. Mas a minha birra, na verdade, do podcast passado, assim, eu trouxe a Gabi justamente pra até comentar sobre isso, mas é o espaço musical que é dado pra, por exemplo, a Gabi toca teclado, né? Tive a oportunidade de editar um vídeo para ela no passado, mas a questão é que eu vejo que se dá-se muito espaço para música de funk e não se dá muito espaço, assim, por exemplo, para um cara que quer apresentar, às vezes, um instrumento musical, tem ali, estudou música, ali tem uma música que, digamos assim, para mim, né, seria uma música que teria alguma coisa a agregar, sabe? É isso que é minha birra. Não sou contra o funk, sou contra os espaços que são dados a algumas coisas, porque eu não tenho culpa. Não, eu não tô criticando assim. A Anitta. A Anitta Eu fez não sucesso, sou tipo. contra, eu só acho que não deveria Não, mas deixa eu me autocorrigir aqui. Deixa eu me autocorrigir aqui, pela questão. É que assim. Eu não sou contra. Se você fez sucesso, parabéns para você, mas tem muita gente boa no mercado que tá buscando uma chance de ter uma chance de tentar buscar um álbum, criar um CD, alguma relevância na música e não consegue. Porque o mercado de músicas brasileiro parece que ele acaba só aderindo sertanejo e funk. E assim a gente não tem, às vezes acaba tendo que pesquisar músicas autorais na internet, porque a gente não tem opção, a mídia não toca esse tipo de música. As músicas assim de brasileiras que a gente diria assim que estariam assim, que nem eu falei, eu dei exemplo semana passada do Chorinho lá, né? Ah, que o Chorinho, pô, um artista de Chorinho hoje no Brasil, meu Deus do céu, eu conheço vários que são muito bons, mas praticamente morrem de fome, porque não conseguem ter uma relevância, sabe? É, isso é consequência, né, tipo, digamos, da moda musical, por exemplo, da atualidade, né, porque o que está fazendo sucesso, na verdade, entre os jovens, né, que é o maior público mesmo, assim, são os jovens, e o que está fazendo sucesso hoje é o funk, é o eletrônico, de fato, é assim, e acaba ficando, assim, um pouco menor. É essa questão de música instrumental assim no mercado e acaba ficando menor, isso é verdade. Mas que, por exemplo, para você que toca teclado, como é que você vê isso daí, por exemplo? É você, eu não, eu particularmente não lembro de um artista atualmente que eu conheça assim, pô, esse cara tá fazendo sucesso e é um artista brasileiro novo, da nova geração e toca Sim. teclado. Eu acho que deve ser muito Sim. difícil Sim, buscar um é realmente, referencial, alguma coisa. eu componho música mais erudita, né? Mais clássica. Eu toco teclado já há muito tempo e eu comecei com piano há pouco tempo. E assim, eu componho de tudo. O que eu mandar eu componho. Mas assim, o que as minhas composições, assim, as minhas, são mais clássicas. E no Brasil não faz muito sucesso. As músicas clássicas fazem mais sucesso lá pro lado da Europa, tudo. E se eu quisesse ganhar, viver a música erudita, eu teria que sair do país. Isso é fato. É, De certa tem forma. aquela questão do o cíclico musical, né? Então, assim, você pega no começo dos anos 2000, o rap, ali nessa parte mais, né, social, ele era gigante. Então, assim, com o decorrer do tempo, acabou surgindo aí, o pessoal começou a gostar mais do sertanejo, né? Daí já surge aí em seguida, basicamente. O pessoal, ele quebra aquela barreira que tinha, né, o preconceito dele com o funk. Acho que todo mundo teve aquela, não vou dizer que teve aquela época, mas assim, vivenciou. Acho que, né, se eu tiver errado aí me corrijo, ali acho que era uns 2007, 2008 ali mais ou menos, que assim, o funk era completamente associado à favela, enfim, né, essa ou associado à criminalidade, enfim. Ele acaba entrando daí realmente no mercado, onde as pessoas começam a apreciar. Sim, Para mim, no que eu observo, do porquê que não, acaba sendo mais complicado de entrar a música erudita no gosto popular, é realmente aquela questão de conveniência da música. É muito mais tranquilo você estar lá numa festa, num churrasco, sei lá, conversando com um amigo, enfim. Você botar um sertanejo ali no som pra ficar ali de fundo, um funk, alguma coisa assim, é muito Sim. mais simples, muito mais conveniente do que, sei lá, botar, sei lá, alguma música mais ambiente, uma trilha sonora de algum Sim, filme. É que nem eu, por exemplo, assim, eu tenho músicas assim que eu curto apreciar e músicas que eu curto tipo num rolê. Por exemplo, assim, claro que tem músicas que eu curto no rolê que eu posso escutar em casa para apreciar. Agora, músicas para apreciar, que daí já é uma música clássica, eu não vou colocar num rolê, entendeu? São situações completamente diferentes. Eu tenho Isso. exatamente a mesma coisa. Tem algumas Outro contexto. músicas que eu escuto sozinho, assim. Então, assim, a pessoa chega no para ver a minha playlist, assim, eu escuto desde trap até você vai pegar ali, tem música que eu tenho no meu celular que é composição albanesa. Então, assim, algumas O eu me louco, sinto Giovanni. confortável. Depois vou te mostrar. Pra Super não parecer eclético. que eu tô O manjando cara da alguma escola só coisa. escutava Motorhead, cara. O cara, semana passada, falou que escutava trap. Agora o cara tá escutando. Falei, caramba, cara. Não, O mas cara traiu o movimento, cara. Porra. eu tive uma como é que fazer uma epifania musical aí nos tempos pra cá. E que realmente, quando... É que eu demorei pra ser inserido, né, nesse mundo da música. Então, assim, quando eu era pequeno, né, como não tinha celular, não tinha rádio, então, assim, eu não tinha uma música de preferência. Eu escutava o que as pessoas estavam escutando. Quando eu comecei a ter essa possibilidade de escolher, então, basicamente, a única coisa que eu vi era Motorhead, e tinha alguma outra banda. MC Marechal. É. Inclusive, eu lembrei esses dias atrás, eu tava mexendo no celular aqui, mais antigo meu, eu falei, caraca, como que era essa música? Eu fui reouvir, tipo, depois de anos, eu falei, pô, pior que era legal mesmo. Mas assim, nesses últimos tempos eu comecei a ouvir umas músicas um pouquinho mais alternativas. Alternativas que eu quero dizer, não necessariamente, né, esses mais de som de cloud, enfim, os negócios mais autorais, mas assim, realmente aqueles que não acabam entrando em gosto popular. Então é... Isso. Tem música, por exemplo, que eu escuto que não tem nem no Spotify. Olha só. Mas é bem interessante isso, porque... Até na questão de língua, assim, porque acaba sendo uma novidade, tipo, você não tem referência nenhuma em algumas línguas, então é interessante você ver a maneira que é trabalhado. E também o que eu sempre falo, que é o contexto cultural da música, eu acho sempre muito interessante observar isso. Sim, sim. Todo gênero tem uma cultura por trás, não adianta, todo gênero tem uma cultura por trás. Pode seguir. Pode seguir. Por isso que não é muito... Por isso que é raro ter pessoas ecléticas que escutam de tudo, porque elas estão habituadas, elas estão acomodadas com tal gênero, entendeu? Então é muito... É raro pessoas ecléticas, sabe? Sim. Eu me considero uma pessoa eclética, porque assim, eu escuto de tudo, né? Eu como musicista, assim, eu escuto de tudo. Só que... O pagode, por exemplo, eu não escuto muito. Se me perguntarem, ah, mas por que você não escuta? Eu vou falar, ah, porque eu não gosto. Mas é simplesmente porque eu não costumo escutar. Então, se eu for num local e tá tocando pagode, eu vou pensar, ai, que tédio, entendeu? Ai, quero ir embora. Porque não tem interesse de escutar, de apreciar, entendeu? E tá tudo bem, é normal. Sim, acho que todo mundo tem alguns... gêneros que não consegue não estabelecer aquela conexão. O meu, que eu tava falando agora há pouco dessa epifania musical que eu tive, ele começou muito com trilha sonora de filme. Ah, eu também, eu amo trilha sonora de filme, cara. Eu tenho um negócio que assim, não fala mal do Hans Zimmer perto de mim, que é poucas ideias. Olha só. O Hans Zimmer, acho que é um dos poucos caras que eu sou fanboy, sabe? Qualquer coisa que ele faça num filme aí, enfim, qualquer... Ele pode estar lá fazendo a música dele, sei lá, ele pode desmaiar e cair de cabeça no teclado, que eu vou estar igual aquele episódio do Chaves lá da Dona Florinda aplaudindo o Kiko. Bravo! Bravo! Bravíssimo! Pra ele eu sou desses, admito. É engraçado, cara, você falar do pagode, você me fez contar, lembrar de uma situação, cara, do pagode. Eu também não sou muito chegado, cara, mas uma vez tem um primo meu que ele monta, assim, palco pra evento, né, ele cuida da parte da sonoplastia, né, do som, né, de montar um palco, né, mesa de som e tal. Aí eu fui uma vez montar com ele, cara, e era não me lembro agora o grupo do pagode, era um grupo, assim, de pagode famoso, assim, cara. Aí era 10, tinha que montar 10 microfones, né, imagine, né, 10 caboclos lá tocando, né. Aí o cara começou a falar assim, ah, quanto você vai tocar hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ô motorista, vai cantar também? Vou, 11. Falei, caralho, cara, que o motorista canta? O cara fica impressionado, cara. O pagode é um negócio interessante de você ver. Eu acho que é um dos gêneros que é mais fácil de você identificar quem ouve. Você vê que tem um padrão ali, tipo, é difícil, vamos botar entre aspas esse padrão, né, que é bem difícil estabelecer, porque é meio no achismo, mas você percebe quando o cara, ele realmente gosta do pagode, pela maneira que ele se veste, que ele se porta, É um caso curioso isso. É, uma das coisas que eu gostaria também de comentar aqui nesse podcast é que a nossa querida amiga Gabi, ela tem assim, desde que eu conheço ela, eu não me esqueci, mas ela tinha uma queda, e acho que ela considera uma das melhores cantoras da atualidade, e eu ultimamente comecei a escutar e comecei a curtir um pouco o trabalho dela. É, eu gosto muito da música Aplausos, acho que você já sabe quem que eu tô falando, Gabi. Sim. É, A Lady Gaga. Sim. Como é que foi essa questão, assim, de a Lady Gaga, cara, eu comecei, eu não tinha o hábito de escutar Lady Gaga, eu até vou dizer que comecei a escutar Lady Gaga até quando a gente se conheceu. Eu não tinha, assim, um apreço muito grande pelo trabalho dela, sendo que eu até comentava que muitas vezes a gente acabava escutando, eu gostava sempre muito da Katy Perry, eu achava que ela tinha umas músicas que eu gosto muito dela, né, acho legal, mas a Lady Gaga eu sempre deixava ela meio assim, sei lá, cara, não conhecia direito o trabalho dela, conhecia Poker Face, umas músicas assim, porque tocava na rádio, mas eu acabei conhecendo o trabalho dela recentemente, assim, não tirando as músicas do filme, mas as músicas dela mesmo, né, e aquela Aplausos, cara, eu gostei pra caramba. Diversas músicas da Lady Gaga, achei ela uma artista incrível, né? Sendo que ela até apareceu, não sei se o Giovanni viu, no Revival de Friends, né, Giovanni? Tocou até com a Phoebe, eu queria, se o Giovanni chegou a ver. Não, eu queria dizer que eu nem vi aquilo. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your fault! Me recusei a ver aquilo lá. Em protesto. Olha só, cara, não gostou, cara? Cara, queremos novos episódios de Friends e não temos novos episódios de Friends aqui. Não, lá, cara. Um chute na nossa cara. Cara, de novo, eu vou bater nessa tecla. Eu acho que daqui a pouco eu tô subindo uma campanha, sei lá, fazer abaixo assinado, alguma coisa. Porque assim. A HBO fazendo novos episódios de Friends. Não, cara, pô, não... Ah, não, esses caras falam assim, ah, não, mas Friends já deu, sabe? Não... Cara, tá bom, não precisa fazer uma temporada nova inteira. Cara, faz um episódio só pra, sei lá, tipo, eles nos dias atuais. Não é como se os caras lá tivessem com a agenda cheia e não pudessem fazer nada, pô. Todo mundo cara. Concordo. Mas a nossa querida Lady Gaga cantou com a nossa Phoebe Buffay, né? No nosso Friends Revival. E como é que foi essa questão, Gabi, de você? Como é que você conheceu a Lady Gaga? Queria que você comentasse, já que é uma artista que você tem tanto carinho, assim, por ela. A gente percebe nas redes sociais. Cara, eu tenho admiração pela Lady Gaga desde que eu me conheço por gente, assim, sabe? Ela é uma cantora que me inspira muito. Porque eu acho ela uma artista muito talentosa e muito criativa. Então, ela canta pop, mas ela sai um pouco também do padrão. Se você parar pra escutar ela, porque a galera de fora acha que ela canta assim, só Poker Face, Judas. E, claro, são músicas maravilhosas, assim, que eu amo, que eu posso escutar a semana toda, todos os dias, que eu não enjoo. Mas ela escuta, ela toca, ela cria, ela compõe tudo que é tipo de música, tudo quanto é gênero. E ela é uma pessoa muito boa, ela é uma pessoa que apoia o movimento LGBT também. E ela é uma pessoa muito justa, que ela pensa em todo mundo. E o jeito que ela se expressa também, aquele poder, ela inspira muitas pessoas e eu também quero inspirar muitas pessoas. É, isso entra até no que o Giovanni falou no podcast anterior, que o Giovanni até tinha comentado que um artista ele não tem que só ter a música, ele tem que agregar mais alguma coisa. Não sei se o Giovanni lembra, sim, que ele até tinha comentado. Sim, ele uhum. chega, ela chega como até ela chega também. Até sim, ela agrega como pessoa. E você, Giovanni, você escuta a Lady Gaga também, cara? Como é que é? Você já chegou a escutar alguma música? Cara, é aquilo que vocês estão falando. Aquelas músicas que são as populares e tal, acho que é umas três ou quatro ali que realmente é difícil uma pessoa não ter ouvido. Mas é bem interessante você ver a diferença entre o personagem que atua em algumas músicas para outras. Então, assim, ela, a mesma musicalidade dela, ela consegue se adaptar a vários momentos. Então é bem interessante, realmente. É vários estilos. Uma outra uma coisa que eu ia comentar é essa questão de você fazer a licenciatura em música. Né? Como é que foi para você tomar essa iniciativa de você fazer a licenciatura em música? Porque a gente sabe que hoje, num país como o Brasil, um artista hoje, olha, né? Inclusive você que. Não, cancelamento não, não é o cancelamento. Eu tô sendo realista. Você gosta de polêmica. Não é gosta de polêmica, mas é um caminho difícil, não é um caminho fácil ser artista no Brasil. Não. Tô falando pra qualquer artista, né? Seja de funk, sertanejo, são poucos que conseguem chegar no, a ser famosos e conseguir viver até com a própria música. Acredito que muitos consigam, mas ser aquele cara assim que tá no topo é para poucos, né? Sim. Inclusive no Brasil. Então, como é que foi para você tomar essa iniciativa e quais que são os seus planos para o futuro com a música? Eu gostaria que você comentasse um pouco pra gente. Então, vamos lá. Na verdade, é uma longa história, mas eu vou tentar resumir para vocês. Cara, desde quando eu era pequena, eu sempre gostei da música, né? Sempre foi um chamado meu, assim, eu não me vi em nenhum outro lugar. Mas eu sempre tive essa visão, sempre tive essa percepção, né, de que a música, viver de arte, viver de música é muito difícil. Ainda mais no país que a gente vive, isso é muito difícil. E também, daí por conta disso, por conta de ter esse pensamento, tudo, eu acabei optando por outro caminho, eu acabei escolhendo outra faculdade, que eu fiz publicidade e propaganda, fiz 2 anos. Mas mesmo assim eu nunca deixei a música de lado, sempre continuei compondo, sempre continuei criando, inventando. Mas daí eu entrei e fiz a faculdade de publicidade e propaganda, estava bem empolgada no começo, tudo, mas ainda faltava alguma coisa, ainda faltava aquilo e fazia mais sentido para mim estar em casa tocando do que indo para aula. Então eu percebi que tinha alguma coisa errada, certo? E daí eu pensei, pô, eu não sei se tô perdendo tempo, se eu tô, né, eu poderia estar fazendo o que eu amo, porque, enfim, aí não deu certo. E eu cheguei à conclusão de que, cara, a gente só ganha dinheiro se a gente faz bem aquilo. E a gente só faz bem aquilo se a gente gosta. É essencial gostar. Enfim. E daí o que que aconteceu? Tô fazendo a faculdade de licenciatura. Tem a faculdade de licenciatura e tem o bacharelado, né? O bacharelado é mais para você atuar em estúdio, edição, enfim. E a licenciatura, você já é mais tempo, já são 4 anos, e você aprende toda a área teórica, a teoria também do curso, né, da música. E a licenciatura você se forma como um educador musical, como um professor de música. Então, você pode atuar em escola, você pode atuar numa academia de música, e pode também dar aula particular. Então, o meu plano A é me formar como uma educadora musical e, ao mesmo tempo, estar seguindo o meu sonho, que é compor. E comentando essa questão do teclado, como é que foi a sua mãe te deu um teclado quando você era criança? Como é que foi esse seu carinho que você tem pelo teclado? Cara, é bem bonitinho, assim. Ah. Sabe aqueles tecladinhos de brinquedo colorido, assim? Sei, sei. Eu tinha um quando era criança. Daqueles... Acho que um monte de gente tinha. Teve um Giovanni também ou não? Evidentemente, pô. De que cor? O meu era roxo, purple. Eu acho que era amarelo, alguma coisa assim, cara. Eu acho que o amarelo era mais comum aqui. Mas tinha um que era mais legal que esse, que era o do som dos animais, lembra? Não sei se o Giovanni chegou a ter, que se apertava, seria o som da ovelha. Não, esse aí eu não tinha. Esse era legal. Se o meu era mais profissional, tá? Só que não. Mas enfim, como é que foi lá? Como é que foi? A tua mãe te comprou, chegou a presente Natal pra você, deu um teclado pra você, assim, uou, né? Não foi alguma coisa mais emocionante. Então, eu tinha esse tecladinho de brinquedo e dizia que eu ficava lá o dia inteiro tocando, e disse que depois de um tempo até que fazia sentido, assim, sem eu nem sabendo que era o dó. E depois passou um tempo e daí minha mãe me colocou numa escola de música, né? Só que eu nem tinha teclado ainda. Eu ia pra escola de música pra praticar. E daí aí depois de um tempo eu falei, mãe, eu quero um teclado, né? Porque eu quero praticar, eu quero me aperfeiçoar e eu quero tocar a hora que eu quero. E daí ela me deu um teclado. E daí depois eu fiquei acho que uns 2 anos sem fazer música, né? E depois eu voltei e fui para a Escola de Música Guaíra. Daí lá eu fiquei 3 anos, né? Esses 3 anos e mais 2 anos na outra, acho que eu fiz 5 anos de teclado. E daí eu tenho meu teclado até hoje. Aí hoje que o meu sonho é aprender a tocar piano, né? Só que eu não tenho condições ainda para isso. Eu comprei um piano eletrônico e eu tô praticando sozinha. Aí vamos ver no que dá, né? É, uma das coisas que eu comecei a fazer aula de guitarra faz um pouco tempo. Fiz aula, né, até o fim do ano passado. E uma das coisas que, quando eu fui comprar guitarra, né, que eu vi assim, percebi que, assim, teve um preço drasticamente, foi os instrumentos musicais, né? É, eu fui na loja, assim, hoje você para você comprar uma guitarra hoje, claro, pela internet você acha, mas uma loja, assim, eu tava olhando assim, os preços dos instrumentos musicais estão lá em cima. Não sei se você viu, você chega a já Ah, é acompanhar o preço. caríssimo. É caríssimo, caríssimo. Caríssimo. E além do teclado, você tem algum outro instrumento que você tenha mais afinidade? Eu não sei, um violão, né, uma bateria, alguma coisa que você, além do teclado? Eu tô aprendendo violão, né, agora. Eu Violão, tô com isso, eu tô com o violão emprestado da PUC, né? Porque esse período passado a gente teve matéria de violão, prática de violão. E nesse período a gente também vai ter violão. Então eu tô praticando o violão agora, o piano e o violão. Giovanni também tem algum instrumento que você toque, Giovanni, que você goste, tenha vontade de aprender? Ah, cara, sendo bem sincero, eu tenho uma curiosidade de aprender a tocar algum instrumento, mas cara, eu sempre me achei meio ogro pra esse tipo de coisa, sabe? Eu sou totalmente ocro. Eu acho que eu não tenho o nível de detalhismo necessário para isso. Mas você comentou ali da questão do preço dos instrumentos. Isso aí já é uma coisa que eu dei agora. Tem um pouquinho mais de afinidade. O que que acontece? Como a Gabi ele falou, nunca foi um negócio barato, realmente, né? Ele sempre foi um pequeno luxo, digamos assim. E com a pandemia, a gente teve um período que encurtou a matéria-prima de modo geral. Então, assim, não foi só uma indústria afetada nessa questão da matéria-prima. Matéria-prima, recursos humanos, enfim. A gente teve diversos pontos que foi prejudicado. E Então, a demanda aí, também caiu bastante, né? exatamente, a Demanda demanda. também. Na verdade, pelo contrário, a demanda aumentou nesse Demanda período. aumenta. Aumentou, Sim, nesse porque as período, pessoas, sim. como você não podia sair de casa, muita gente trabalhando em casa, você tinha necessidade de encontrar alguma coisa para se ocupar. Se você não tinha, Sim. talvez. Ah, pô, não, não, eu gosto de ficar em casa, eu tô tranquilo, mas a disponibilidade de tempo aumentou. Então, o cara, pô, eu sempre quis aprender violão, mas nunca tive tempo. Ah, agora o cara tinha lá, sei lá, como trabalhava de casa, não tinha aquelas 2, 3 horas por dia de deslocamento até o trabalho. Então, acabou aumentando os preços. Foi um Sim, é negócio verdade. foi interessante de observar isso. Sim. Bem, bem bacana, bem lembrado disso, cara, a questão da pandemia, né? Mas realmente, né, instrumento musical não, nem, nunca foi uma coisa barata, mas quando eu era mais novo, acho que foi em 2009 que meu pai comprou a minha primeira guitarra, quando eu era criança, que eu e ele fazíamos aula. Eu lembro assim que ainda não era uma coisa assim, digamos assim, tão absurdamente cara. Hoje, eu acho que na minha época eu paguei R$ 450 na guitarra. Acho que era naquela época. Hoje, acho que a minha guitarra, se for comprar, talvez no mesmo modelo, custaria uns dois alguma coisa. E não é uma guitarra assim, né? Das melhores, né? A gente também teve, nesse meio tempo, a Gibson, né? Que decretou também falência, né? Acho que foi em 2017. Que aí, se a Gibson já era uma guitarra cara, então agora nem se fala, né? Com a Agora virou falência, né? Não sendo. colecionador. Virou colecionador, né? R$ 10.000, R$ 20.000 uma guitarra Gibson. E falando um pouco sobre música, eu também queria puxar um pouco o assunto para falar um pouco sobre os aplicativos de música. E você tinha comentado uma coisa muito legal, Gabi, que você tinha comentado que você usa o Deezer, né? Não usa o Spotify, né? Sim. E essa questão do Deezer, eu nunca usei o Deezer, a maioria das. A gente posta nosso podcast no Spotify, eu nunca usei, assim, nunca cheguei a utilizar o Deezer. Giovanni já chegou a utilizar? Deezer? Cara, eu tenho um desabafo para fazer em relação a isso. Se vocês quiserem começar, já deu, finalizo. Tudo bem, tudo bem. Então vamos falar pra Gabi. Por que que você decidiu usar o Deezer? O que que te cativou a usar o Deezer? O que que te levou a usar essa plataforma de música? Cara, pra ser bem sincera, eu não, tipo, ai, tem o Spotify, tem o Deezer, ai, eu vou no Spotify. Não, assim, não. Na verdade mesmo, quando eu fui fazer minha conta do celular da TIM, tinha um pacote e o Deezer tava incluído, né? Hoje não tá mais, sim. Mas tava, eu aproveitei, assim, sabe? Só que, assim, tem diferença, assim, eu ainda penso em migrar pro Spotify, porque o Deezer não tem algumas músicas, né? Eu vou procurar, às vezes não tem, e eu sei que no Spotify tem. Mas, assim, fora isso, eu não vejo tanta diferença. Mas, assim, que mais a quantidade de música mesmo que o Spotify tem e o Deezer não tem. Isso que eu acho um pouco complicado, né? Porque a gente já tá vivendo uma situação nos streamers muito complicada. Se você quer assistir tal série, você tem que assinar o streamer tal. Ah, se quer assistir tal filme, é. Agora eles estão querendo fazer isso com a música também, cara. Eu já acho muito, muito chato isso, sabe? Você tem que É um determinado chato. artista, você dá, tá no Spotify, está no Deezer. Eu acho isso muito complicado pra música, sabe? O que que você gostaria de Sim, falar, é Giovanni? Vai limitado, né? desabafar. Giovanni quer desabafar, hein? Vamos Vamos lá. lá, momento palestrinha de novo. Manda ver. Então, o que que acontece? Nessa parte de aplicativo, como eu falei anteriormente, tem algumas músicas que eu ouço que, assim, eu não encontro em streaming para elas serem extremamente específicas. Então, muita coisa que eu ouço, eu baixo direto do YouTube. Torrent. Basicamente isso. Pendrives, 100.000 músicas. É bem isso. Então, assim, eu sou daqueles ainda que tem as músicas baixadas no celular para ouvir. Eu também sou desse. Então, assim, eu não preciso usar um reprodu... não preciso de um aplicativo específico para ouvir. O que eu usava antigamente era o próprio do Google, que já vinha no celular, acho que era o Play Music, se eu não me engano. Uma coisa assim, ele Ah, foi sim, tá descontinuado há ligado. um tempo. Tá ligado. E foi um negócio que, assim, eu achei surreal o que eles fizeram com isso. Porque um belo dia ali eu falei, ah, pô, o negócio tava lá na primeira versão, nos meus aplicativos, só atualizo na hora que ele disse que eu sou obrigado. Aí eu atualizei, assim, daí ele, pô, eu vi que mudou o ícone dele. Tava com o ícone parecido com o do YouTube, daí eu entrei, né? Aí eu falo, pô, mas que estranho, né? Por que que o negócio bugou e baixou o YouTube Music? Não tô sabendo. Aí eu fui, instalei novamente. Aí foi, baixou o YouTube de novo. Falei, cara, tá errado isso, né? Aí eu olhei nas especificações lá e tava dizendo que o Play Music tava sendo descontinuado. E no lugar dele ia ser colocado o YouTube Music. Eu falei, ah, beleza, né? Um pelo outro, tanto faz. Aí que o negócio me deixou revoltado. O YouTube Music, ele te cobra para você poder ouvir offline as músicas que você tem baixadas do seu celular. É. Cara, Nossa, isso não faz isso é, sentido cara, isso é nenhum. descabido. Descabido. Eu falei, é surreal isso, não faz o menor sentido um negócio desses. Eu posso simplesmente abrir aqui os documentos do celular e clicar na música que eu vou ouvir. Por que que eu não posso ouvir offline no YouTube Music? Tá fora aqui. É, pô, depois daí fica igual o Google Podcast lá. Uma cirana isso Oh, aí, cara. você escutou o Google Podcast, você não. Você tem uma birra com o Google Podcast, esse Giovanni. Ah, pô, Eu esses lembro quando eu caras. falei pra você que ia colocar no Google Clássico. Podcast, ele ficou muito puto. Falei, pô, você vai colocar nesse negócio? Cara, é um absurdo esse negócio. Incrível isso. Tenso. Mas em relação, assim, à faculdade de música, você tem, assim, amigos que vocês. A questão, assim, de projetos que você estuda junto com várias pessoas que também são cistas, né? E essas pessoas, assim, todas elas têm, assim, digamos, o mesmo sonho? Ou você diria que cada pessoa da música, assim, que você vê, cada um tem um sonho diferente? Ah, cada um tem um sonho diferente. É, de fato, quem entra para fazer música, no mínimo, assim, você não vê ninguém na sala que não toque um instrumento ou que não cante, pelo menos, né? E, cara, tem pessoas a galera que escolheu licenciatura, o plano A é ser professor. Isso é fato, né? Você se forma para ser professor. Mas sempre tem um plano B para a galera que faz música. Sempre, a galera sempre vai querer, tipo, ah, eu quero ser regente. Ah, eu quero ser cantora. Ah, eu quero participar de uma banda, eu quero criar uma banda. Então, cara, é muita coisa. As pessoas, assim, são caminhos diferentes, sabe? São muitos caminhos. E como é que foi essa questão para você fazer, que você tinha comentado para mim que você fez a trilha sonora de um RPG, foi RPG de mesa, né? Como é que foi essa questão de você fazer a trilha sonora do RPG? Conta pra gente. Cara, foi muito legal, assim, foi muito top mesmo, assim, sabe? Porque eu fiquei sabendo o Global Game Jam, na verdade, ele é um evento mundial, né? É feito pra galera de programação da PUC, mas é aberto pra galera de fora também. Então tem a galera que faz a programação, a galera do design e a galera da música, que faz a trilha do jogo, né? E daí meu amigo simplesmente chegou para mim e perguntou: ah, você vai participar da Global Game Jam? Eu, mas o que que é isso, né? Que eu não sei. Ele pegou, me apresentou, assim, daí eu fiquei super interessada, eu fiquei um pouco com medo. Eu pensei assim: ai, gente, mas será que eu vou ser capaz, né? E sempre que eu tenho esse medo, para mim é um desafio. Porque por eu ter medo, eu tenho que ir lá e tenho que fazer, entendeu? Eu tenho que me provar, eu tenho que me testar. E, cara, eu peguei assim e daí cacei assim, grupo assim, pra fazer assim, sabe? E daí eu fui chamando a galera que eu nem conhecia, aí já tem grupo. Aí quando eu vi, eu tava em dois grupos, eu falei, gente, o que que eu fui me meter, né? Dois grupos pra fazer trilha de dois games, eu nunca fiz trilha de jogo, o que que eu fui me meter? Cara, eu consegui fazer assim trilha de dois jogos. Eu aprendi a mexer em aplicativos assim que vão facilitar minha vida. E, cara, eu conheci pessoas assim muito inteligentes, pessoas assim foda mesmo, assim, sabe? Galera que me inspira, que me incentivou bastante assim. E todo ano eu quero participar todo ano, assim, sabe? Porque a experiência assim é muito top, assim. Parece que não é mais assim para você ganhar, mas você cria experiência, assim, sabe? Você vai se aperfeiçoando, vai se provando, é top. Mas você fez trilha sonora para jogo de videogame mesmo, então. É, Para pra RPG. RPG, para um Pra RPG, mas jogo, tipo, não aquele de mesa, é aquele de jogo mesmo, sabe? RPG. Jogo, Isso. isso. Ah, entendi. Ah, legal, bacana. E a gente sabe que os jogos de videogame têm uma trilha sonora muito impactante, né? A Giovanni, aqui somos dois fãs de The Witcher, Dragon Age também tem uma trilha sonora muito boa, The Last of Us. God of E pra War, você, God of Uncharted, tem uma War, infinidade Uncharted. aí de trilha Mas e pra sonora. você, Giovanni, qual que é o jogo que tem a melhor trilha sonora? Qual que tem a melhor trilha sonora? Na sua opinião, claro, na sua opinião. Tá. Antes de falar qual que é a minha favorita, acho que é bom a gente dar umas menções honrosas. Todo mundo vai lembrar das intros de Bully, GTA San Andreas, Sim, claro, com certeza. do GTA 4, a Soviet Connection, acho muito interessante também. Uncharted 4, acho sensacional a música tema. The Last of Us tem muitas músicas boas. Mas eu acho que, para mim, o jogo que tem a melhor trilha sonora é o God of War 3. Modo War 3. E você, Isso. Gabi? Desculpa, pode terminar de falar, Giovanni. Não, tranquilo. É que só o porquê disso, né? Que a trilha sonora do God of War 3, eu acho que ela traduz muito bem o que você tá. Talvez nem tanto o que tá acontecendo, mas o porquê de tá acontecendo. Tanto que a própria música, o título da música tema é Rage of Sparta. Então, assim, né? A Fúria de Esparta. Então, a todo momento a música, ela às vezes dá uma diminuída, às vezes, né, em relação ao ambiente, assim, né, a velocidade das coisas que tá acontecendo, mas a todo momento ela tá naquele negócio, tipo, sabe? É, aquele negócio extremamente emocional, assim, forte, que tem muito impacto no sentimento do personagem. É, ele traduz muito bem a sensação que você tem durante o jogo. E você, Gabi, qual jogo que você acha que tem a melhor trilha sonora? Ela vai falar, o meu. Então, não queria dizer nada, assim, né? Cara, pra ser bem sincera, eu não tenho muito esse conhecimento de jogos, ainda mais de RPG. O que eu jogo é jogo de celular, que é o Call of Duty, né? Amo um code. E eu não sou muito de jogar. Eu acho que eu entrei mais, assim, nessa área agora, por compor trilha de game, assim, né? Inclusive, vocês, se vocês quiserem me mandar links, cara, eu fico super grata pra me inspirar também. Opa, vamos mandar sim. Eu vou dizer, o Giovanni vai, talvez até possa, mas assim, de jogo de pegar um jogo de PlayStation 2 que o Giovanni deve ter jogado, que se chama Dawn of Honor. Legal, também, nossa, agora que você falou. Trilha sonora. When people ask me what I did in the war, I tell them that I did the same thing we all did. We fought for what was right. Pra mim, melhor trilha sonora, porque o jogo em si, assim, olhar a jogabilidade não era tanto aquela coisa, né? O COD sempre foi melhor que o Agora Medal, eu vou jogar uma bomba no teu colo, hein? Então fala, vamos lá. E de relacionado a filme? Relacionado a filme? Tá. Ai, filme. Cara, eu num exato momento que eu gosto muito de trilha sonora, que eu vou ter que defender aqui, mas assim, porque eu gosto bastante... Cara, eu vou ficar com Indiana Jones. É, o Indiana Jones realmente tem uma composição, é bem impactante, né? Top 10 que você põe no YouTube, melhores trilhas sonoras, a do Indiana Jones ela vai aparecer, realmente. E você, Gabi, qual que é a sua trilha sonora favorita? Filme. Cara, eu amo, eu sou apaixonada pela trilha do Piratas do Caribe. Eu acho muito sublime, assim, sabe? Muito grandioso. Acho muito top. É, eu gosto de Alice no País das Maravilhas também. Acho muito top. Eu acho que eu consigo compor um Alice no País das Maravilhas, assim, sabe? É muito minha cara, assim. Deixa eu ver. Pensar mais um. Ah, era só um, né? Mal, se empolguei. Ah, pode mencionar. Pode falar. Eu também não eu falei de... Jones, mas foi o que me veio na cabeça, porque agora eu não consigo lembrar outro que eu goste, assim. Eu poderia falar Harry Potter, mas se eu falar, vou falar Harry Potter aqui. Eu pensei em Harry Potter também. Vou falar Harry Potter aqui, o Giovanni vai ficar, porra, Harry Potter, tinha que ser Harry Potter, não. Harry Potter é top, né? Harry Potter é top. E você, Giovanni? Ah, eu tenho, assim, é difícil... Na verdade, não é difícil, né? Porque como eu falei... Do jeito que eu sou fanboy, acho que você já imagina que pra mim eu vou falar que a melhor trilha sonora do Interstellar é que ela foi composta pelo Hans Zimmer. Mas tem várias, eu posso falar do Inception também, que por coincidência do Hans Zimmer, poxa vida, que coincidência. A gente também não pode esquecer dos filmes do Hitchcock, trilha sonora. Sim. Psicose, de 1960, filme clássico do... Né, 2001 também, marcante. É, 2001, marcante. Um outro que é também um cara que eu acho sensacional é o John Williams. John Williams que fez aí Star Wars, Superman, sim. Ele fez a do Jurassic Park. Olha só, não sabia dessa, tava vendo aqui no IMDB dele, ele também participou desse novo Space Jam. Não sabia dessa, poxa. Space Jam ficou legal também. John Williams, assim, ó... É, eu acho que são, pra mim, na minha opinião, são os dois melhores compositores de trilhas, né, pra filme. Apesar de eu gostar mais do Hans Zimmer, uma coisa que eu acho que o John Williams ele é um pouquinho melhor é nessa maleabilidade dele. Então, assim, o John Williams é um cara que fez trilha sonora desde filme de dinossauro a filme espacial. E foi com a mesma qualidade. Já o Hans Zimmer, assim, você vê, como é que eu posso dizer, aquela assinatura dele. É, a maneira que ele trabalha naquilo, ele transpassa independente da obra dele. Você percebe que é dele. Quase como se fosse uma assinatura. Uau. Só pra deixar claro, o Giovanni tem uma queda gigantesca pelo Jurassic Park, né, Giovanni? Você é apaixonado pelo filme. Até literalmente o fã número 1 do filme. Eu acho que não. Pelo menos no Paraná que não tem ninguém que viu mais Jurassic Park do que eu, isso eu garanto. Eu platinei aquele filme. E em série eu ficaria com Stranger Things de melhor série, de melhor trilha sonora. E você, Gabi? Deixa eu ver. Eu assisti poucas séries, assim, porque eu sou mais cinéfila, né? Uhum. Mas deixa eu ver as séries que eu assisti. Eu nem lembro das trilhas, pra vocês verem como eu sou sériezeira. Eu ficaria entre Game of Thrones e Stranger Things, que pra mim foram. Mas Stranger Things pra mim é. Game of Thrones. Game of Thrones é uma trilha sonora fantástica. Henrique, eu não sei se você lembra uma vez que eu falei pra você que eu gostava muito da trilha, mas eu nunca assisti a série. Mas eu lembro, verdade. Sim, se atrasou. Nossa, lindíssima, sensacional, fenomenal, cara, aquela trilha. Nossa, bem lembrada. E você, Giovanni? Cara, a trilha sonora do Stranger Things, ela é muito legal de você comentar, porque ela acaba se tornando um dos personagens da série. Sim, sim. Eu acho que é o primeiro, digamos, o cartão de visitas que ele dá o ano que tá acontecendo a série. Então ela compõe muito bem a atmosfera. Quando você escuta a música, você fala assim, essa trilha sonora é uma trilha sonora que você lembra os anos 80 de cara. Você fala assim. Ela casa muito bem com a temática ali, tudo, a maneira que os personagens desenrolam. Acho que aquela kids, né, que eles escrevem. Cara, você escuta aquela música e fala, não, eu tô nos anos 80 com essa música. O que é isso? Exatamente. Bem bacana. Agora, assim, aí também outra, novamente falando de fanboy, né? uma série que assim também assisti poucas vezes, também assim, sou um pouquinho fã, assim, coisa quase nada, mas a trilha sonora da série do Punisher também achei que combinou muito com a proposta. Apesar de não ser tão extensa, eu achei que foi bem escolhida. Meio country, né? É bem bacana, é verdade. A gente também tem um podcast que a gente falou só de Punisher. Tá me ouvindo? Alô? Tô ouvindo, sim. Tô ouvindo. Opa, beleza. Acho que foi o segundo, né? Primeiro, segundo. Foi um dos primeiros que a gente gravou, a gente falou sobre The Punisher. É bem legal. Mas, voltando a falar sobre a música num contexto geral, o que, que você acha, Gabi, o que falta, assim, pra vocês como músicos ter um incentivo? O que, que vocês acham que falta pra melhorar esse quesito no cenário, assim, digamos, onde você mora? O que, que você acha que falta, assim, de investimento pra vocês? De investimento, assim, no caso, pra se aperfeiçoar na música, pra entrar no mercado? Isso, pra entrar no mercado, porque, digamos assim, quando você tenta olhar, assim, tipo, como que eu vou fazer? Resta algumas plataformas digitais pra você tentar fazer alguma coisa mais autoral, tentar se afiliar a uma gravadora, né? Mas, claro, com aquela questão, assim, tipo, que você não sabe como que vai ser o teu rendimento, né? Como que você veria um incentivo que seria legal para vocês músicos? Eu acho que para mim, no caso, filiar uma gravadora. Porque, cara, pelo que eu vejo, assim, a galera que grava som, geralmente é muito, muito contato, certo? É muito contato. Que você faz lá, você faz vínculo, você entra pra galera, assim, do estúdio. Então, é muito contato, é muito vínculo, assim, sabe? Não que, nossa, as pessoas que conhecem é mais fácil, não é fácil pra ninguém, assim. Ai, mas a pessoa tem mais condições, ela pode pagar. Mas mesmo você pagando também é difícil, entendeu? E, a princípio, cara, a arte é assim, de dentro para fora. Então você precisa ganhar reconhecimento, você precisa se aperfeiçoar cada vez mais e ganhar reconhecimento para depois vir o valor disso, né? E nem sempre tem esse reconhecimento, nem sempre tem esse valor, ou demora muito para isso acontecer. Então por isso que acaba dificultando bastante, né, o caminho da música. E você acha, assim, que, por exemplo, um artista, quando ele acaba se envolvendo dentro de um movimento social, dentro de alguma coisa, dentro de uma espécie de movimento. Você acha que assim, essa questão, ela ajuda a agregar mais pro artista? Olha, depende, depende. É claro que, como você disse também ali, quando a gente estava falando a respeito da Lady Gaga, eu falei que ela apoia o movimento LGBT, e o artista, ele se expressa através da música, mas ele também se expressa mesmo a pessoa que ele é, né? Então ele não é reconhecido só pela música, mas também pela forma que ele mesmo se expressa, pelo que ele passa. Mas como artista, todo mundo que vê, que fãs e até gente que não é fã, sabe quando o artista é de verdade, quando ele é só um puxa-saco, né? A gente sabe Sim. quando é uma fraude e quando não é. E uma questão assim, por exemplo, eu percebo de você, Gabi, você é muito ativa nas redes sociais, certo? Você sempre tá postando uma música que ali, uma música não, mas diria, você tá tocando ali, não sei se é sua, às vezes é de outra pessoa, enfim. Você é muito ativa, você mostra o que você tá fazendo. Hoje acho que você mostrou que o seu irmão acho que tava cozinhando, alguma coisa assim, né? Isso, ah, tá. Você sempre demonstra isso. E, por exemplo, eu que é o único que me veio na cabeça, até o Giovanni vai dar risada de mim, mas vamos pegar lá Dani Russo. Sabe quem é Dani Russo, Giovanni? Sei. É a melhor do baile, né? Tá, tinha que falar lá, né? Eu percebo assim, eu vou dar porque eu lembrei dela nesse exato momento. Ela montou um canal no YouTube onde ela mostra a vida dela, né? Então, além dela ser cantora de funk, ela acaba sendo uma influencer também. Então ela agrega muito, Blogueirinha. né? Ela vira uma blogueirinha. Então ela acaba virando e acaba demonstrando um pouco da vida dela, né? Isso faz com que as pessoas acabem Se se expressa. tornando fãs, né? E as pessoas ficam O muito felizes, né? reconhecimento. É reconhecimento. Porque talvez, assim, se você olhasse talvez pela questão da música, talvez você não seja tão fã da Lady Gaga, mas como você vê ela pessoa e mais artista, é um combo, né? Vira um combo. E aí acaba com que isso agrega para você, né, a pessoa Lady Gaga e a Isso. artista, né, e aí para você acaba virando um combo e a Lady Gaga se torne para você Uma uma das melhores, inspiração, uma inspiração, sim. né? Isso. Isso é bem interessante, cara, da música, assim, porque a gente, até pouco tempo atrás, né, se a gente voltar nos anos 80, as bandas de rock, a gente tinha muito, não tinha essa questão, a gente só via o artista, né? Via a música tocar na rádio. Não tinha Spotify, então ele era obrigado a se filiar a uma gravadora ou não tinha como. E muitos desses artistas assim de rock, se a gente for ver, muitos deles acabaram sendo drogados. Eram muito dependentemente de alguns artistas, eles tinham talento, mas eles acabavam sendo hipócritas na vida. Muitos artistas, se você olhar do antigamente, porque não tinha as pessoas não tinham esse contato com o artista, né, com a pessoa. Então ninguém sabia como era a vida da outra pessoa, né? E isso foi uma das coisas que eu acho muito legal que a tecnologia trouxe pra gente, né? A tecnologia acabou É trazendo. legal, mas pode falar. É interessante isso, porque, por exemplo, você pega qualquer artista brasileiro hoje em dia, né, pegar lá Wesley Safadão, o cara além de ser que ser um cantor, ele tem que ser um cara ativo nas redes sociais, né? Ele não tem que ser só um cantor, ele tem que ser um cara que ele tem que participar, brincadeira, não sei o quê, ele tem que estar lá participando. Então ele acaba sendo que ele também tem que se atualizar nas redes sociais, né? Isso eu acho muito interessante. Quer complementar, Giovanni, antes da Gabi? É aquela questão que a gente estava falando do pacote, né? O artista hoje, ele não é só a arte dele. Ele é também aquilo que está no, nos arredores dele. Então, assim, quando você estava falando da rede social, às vezes o cara. A gente pode pegar, como você comentou, a Dani Russo. Antes dela entrar no mundo da música, ela já tinha um canal, uma certa relevância no YouTube. No YouTube, sim. Acho que assim, eu não vou saber falar mais ou menos ali o período, mas era mais ou menos assim onde começou a ter o Mítico Jovem, enfim, né? Era aquela turminha ali já mais virada para esse segmento. E aí você tem a presença das redes sociais, ela acaba sendo o complemento do artista, por quê? Porque lá ele engaja o público dele. Então, assim, por mais que às vezes o cara fique lá, sei lá, pô, um ano sem gravar uma música, ele vai lá fazer stories, daí a pessoa que segue ele fala, pô, olha só, o stories do artista X. E isso abriu a possibilidade do cara capitalizar. Isso. Então, assim, a empresa X vai, pô, ó, o cara tá acordando de manhã. Ah, vamos, sei lá, botar, ó, sei lá, só pra ele aparecer junto com o creme. Ele vai falar, pô, o cara acorda desse jeito, ah, aquele creme ali do lado deve ser bom. Ou o cara já faz diretamente, assim, escancarado, ele vai, né, fala sobre o creme, mostra o creme, enfim. E aí, como a gente tá falando, que você falou, pô, sobre o antigamente, você tinha muito artista que era dependente químico, enfim, fazia um monte de coisa errada. Era mais fácil pro cara abafar. Sim, muito mais fácil. Vamos pegar um exemplo até, Giovanni, o DJ Ives, por exemplo. Exatamente, virou uma bomba. Se isso fosse na década de... Cara, se você pegar a década de 80, o que tinha de cara que batia em um artista famoso e aí batia em mulher, cara, era brincadeira. Os caras, nossa, se pegar, os caras quebravam, batiam, batiam em mulher. E os caras abafavam o caso, porque chegava tinha... a gente ali, rede social, jornal, não mostrar, ou sei lá, alguém tirou uma foto, o cara fala, você quer quanto pra assumir com essa foto, coisas assim. Sim. Como tem rede social, o cara perdeu esse poder, então ele tem que se policiar 3, 4, 5 vezes. Porque do mesmo jeito que ela dá, que ela dá a visibilidade, ela também tira, né? Exatamente. Então ela tem que ter esse... Também o artista, ele que eu nem falei, ele tem que se policiar, porque DJ Ives, cara, o cara nessa pandemia, o cara lucrou milhões, né? E no fim, nada disso adiantou. Caiu por terra... Porque ele foi lá, claro, caiu por terra, claro, com toda a razão, porque porra, o cara bateu na mulher, era nítido, várias filmagens, tudo. Mas se fosse, por exemplo, na década de 80, você ia ver uma coisa assim, fosse lá, porra, cara, o cara bateu na mulher, você ia ver o cara tentando abafar o caso, você já ia ver que não ia ser aquela coisa, assim, vamos tentar abafar. Mas não, com o poder das redes sociais, o cara se extinguiu, praticamente a música dele não toca na rádio mais, né? Acho que eu, pelo menos, não escutei mais a música dele na rádio. E o que você gostaria de falar lá, que desculpa, eu acabei cortando você aquela hora. foi exatamente o que o Giovanni falou, que, cara, a internet é bom, sim, pra você interagir, pra você se expressar, mas também pro artista também é um pouco complicado, eu imagino, porque por essa questão de preservar a imagem, né? E é realmente, cara, se qualquer coisa pode desmoronar, pode acabar com a sua carreira. A Carol Conká também é um exemplo disso daí. A gente fala, por exemplo, do DJ Ives. Mas a cara com se deu bem, né? Ela tem série agora. Nós gostamos de uma delas. Porque bancaram ela também, né? Tem essa questão. A Globo basicamente falou: não, tranquilo, relaxa que a gente vai dar um jeito. Deixa com nós. Exatamente. O Boninho deu um jeito nela. Não precisa se preocupar com nada. Você pega do caso do Ives, foi um negócio assim. Extremamente explícito, mas aconteceram casos menores também. Você pega, volta uns anos aí, teve aquela do Cossiello, que uma frase perigou acabar com a carreira do cara. Um outro caso aí que também foi Xbox similar. Xbox Mil Grau. Xbox Mil Grau também. Cara, é que o Xbox Mil Grau é um negócio diferente, sabe? Não, o cara já. Todo mundo já via, ninguém gostava do cara antes. Aquilo lá só foi um preto, tipo, aquilo lá foi. Derrubou, finalmente derrubou. Porque, cara, é aquele cara. Meu Deus, cara, aquele cara lá não. Batia assim, bem na cabeça, cara. Ele arrebanhou um certo público. Que então, assim, era esse pessoal que mais, tipo, não sei o que. Aqui não tem mimimi, a gente fala o que que é, sabe? E não era só em questão de Xbox, assim, tinha muita coisa que você via o cara fazendo. Não, é uma das coisas que você pegava lá, pô, eu vou ligar lá pra ver notícia do Xbox. O cara só falava mal da Sony. Aí eu ficava, era um canal mais do que ele fala. Que ódio a coisa... Sony. Não era nem necessariamente só a Sony, era mais assim, né? O cara fazia mais um conteúdo que fosse assim, pô, troll de internet, vou chocar a galera e falar que é humor, mas tipo, você percebia que não era humor. Era. Então, nesse aí, realmente, esse é um dos casos que a gente pode falar. Que o cara era grande, não tinha como a gente falar que ele era pequeno, assim, muita gente não acompanhou ele, mas todo mundo conhecia. O cara já foi pré-3 patrocinado, enfim. Mas é um dos casos aí que a gente poderia mencionar, assim. E acabou a carreira do cara, né? Ele se xingou na internet. É. Ele tá no sabe de Deus onde que ele tá. É, exatamente. A ponto que a Xbox proibiu os caras de usarem o nome Xbox. Sim, sim. Caramba. É. Ah, é, esse é mais o mundo dos games, né? A gente tá colocando esse, mais... Esse foi mais específico. Né? Do mundo dos games, né? Mas esse cara, esse é um dos maiores exemplos que a gente pode ter, porque esse cara literalmente acabou com a vida dele, né? Com essa questão do racismo, né? Que acabou pegando mal. É. Teve outra ali, eu não vou lembrar o nome também, porque daí já era mais questão de Instagram, já não acompanho tanto, que a menina fez uma festa lá, não sei, perdeu acho que mais de 1 milhão em contrato, né? Então, assim, o peso da rede social hoje em dia, daria pra dizer que ele tá até maior do que a arte em si, pra esses artistas mainstream. Com certeza. É, e uma pergunta, já pra... A gente já tá quase uma hora gravando. Pra finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta agora mais pessoal pra Gabi. É uma pergunta que eu diria muito importante. Ih, olha a bomba. Não, não é bomba. Não é bomba. Não é bomba. Pode ficar tranquilo. É uma pergunta assim. É, você é um artista. Então, na verdade, são duas perguntas. É, se você tem o sonho de ficar famosa, acredito que você tem. E como é que você se vê uma pessoa famosa? Cara, eu tenho sim o sonho de ser uma pessoa famosa, mas vai muito mais além disso. É, o meu sonho, a minha proposta assim, para o meu futuro, a minha prioridade é inspirar pessoas. É, dar palestras, falar sobre tudo que eu passei até conseguir... Até iniciar o meu sonho, porque eu já iniciei o meu sonho de fazer música, só eu sei o quanto foi difícil eu estar fazendo a faculdade de música. Mas eu quero inspirar as pessoas, porque eu sei que tem muita coisa para acontecer na minha vida, que é algo muito grande, vai acontecer na minha vida. E depois que isso acontecer, eu quero inspirar as pessoas. Não chegar lá e só falar que não desista dos seus sonhos, porque todo mundo fala isso. Mas ajudar, dar um norte, dar um caminho para como você fazer dar certo isso, sabe? Porque sonhar, todo mundo sonha. Mas o importante é você realizar. Então não adianta você só sonhar e não lutar e não começar. Você tem que tentar. Ai, tenho medo, é só um sonho. Mas tenta, você precisa tentar. Você precisa, é o mínimo. Entende? E eu gostaria de dizer parabéns para você por estar fazendo, por ter, você disse que você fez publicidade e propaganda e desistiu, né? E aí você decidiu fazer música. Eu acredito Isso. que não foi uma decisão fácil, né, da sua vida. Não acredito que foi uma decisão que deve ter impactado muito assim na família. Acredito que isso também não foi uma decisão assim, uma coisa assim, tomada à noite, para uma decisão que você toma de uma hora para outra. Gostaria de parabenizar você, realmente. Eu, por exemplo, meu sonho era fazer jornalismo. Infelizmente, meu pai não tinha condição de pagar a faculdade de jornalismo. Eu acabei optando por fazer administração. Não, eu não estou dizendo assim que eu detesto administração, mas é um curso que era a segunda opção, não era a primeira. Né? E assim, eu agora, quando eu começar a trabalhar, ainda quero fazer o curso de jornalismo, é uma vontade minha, mas eu admiro muito essas pessoas, até as pessoas que fazem teatro, as pessoas que fazem música, porque não é um caminho fácil, sabe? Porque é uma profissão que, claro, eu acredito que você consegue sobreviver com música hoje. Eu acredito que tenha hoje com o YouTube, alguns patrocínios, você consegue. Só que é aquela coisa, né, cara? Você tem que batalhar, você tem que. Para você chegar num patamar bacana. E o caminho é mais difícil do que o caminho, por exemplo, de um médico, talvez, assim, digo no sentido assim, tipo, de remuneração, né? É mais difícil para você chegar lá em cima com esses cursos de artes. Então, parabenizo você pela atitude. E claro, vai dar certo, né? Tenha fé em Deus que seus sonhos vão se virar realidade. E é isso, né? Eu acho que hoje tivemos um bate-papo muito interessante, sem porradaria, né? Como foi o anterior. Pô, era só se ter assumido que tava errado que a gente não ia discutir. Não, eu falo, eu tô errado, pronto, não precisa me dar corte, eu estou errado, né? Eu errei semana passada, eu não consegui me expressar muito bem semana passada no podcast do de música anterior, Mas parabéns pela atitude, Gabi. Foi uma atitude bem honrosa. Talvez muitas das pessoas que estivessem no seu lugar, mesmo não gostando, continuariam fazendo publicidade e propaganda. Quer falar mais alguma Cara. coisa, Giovanni? Pode falar, É, pode falar. como a Gabi falou, acho que Deixa. o Eu acho que ela ponto. quer falar. Não, pode falar, Giovanni. O ponto principal quando você fala em alguma coisa sobre seguir o sonho é, antes de tudo, é se dispor, né? A Sim. tentar. Acho que é o ponto de partida para tudo. E quer falar mais alguma coisa, Gabi? Cara, então, é uma coisa certa, nada na vida é garantido, certo? Tudo, qualquer profissão, qualquer coisa que você escolher na vida não é garantido. Quando eu falei que tentar é o mínimo, você tem que tentar, você tem que caminhar, para qualquer direção na vida você vai ter que caminhar. Só que o meu dilema é aquele que eu falei no início do podcast, que, cara, no mínimo você tem que gostar do que você faz. Porque senão você não faz bem, e se você não faz bem, você não tem uma recompensa por isso, certo? Só que o que acontece? A galera que é da arte é a galera que vai pela emoção. Então não é a razão, assim, em primeiro lugar, é a emoção. Então, não é uma coisa de fora para dentro, é uma coisa de dentro para fora. A gente tem que se expressar, a gente tem que criar, a gente tem que ganhar o reconhecimento, a valorização do público. E daí vem a consequência, aí vem o valor. Então, não é primeiro o valor, a gente não faz pelo valor, a gente faz pela expressão. A gente só quer se expressar, entendeu? Da melhor forma possível. E daí a consequência vem, consequência boa, né, de preferência. Sim, com certeza. É interessante você ter comentado isso da questão de vocês querer se expressar. Isso é muito interessante. E parabenizo você e com certeza vai dar tudo certo. Obrigada, obrigada. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar, Giovanni? Não, só dizer que realmente disse tudo aí no agora no final. É, bom, isso tudo. Então tá, eu gostaria de agradecer imensamente, eu e o Giovanni gostaríamos de agradecer a presença de você aqui no nosso podcast Mito. Dizer que nosso próximo podcast nós temos uma conversa, vamos ter uma conversa sobre futebol com a nossa amiga Carliane, vamos falar um pouco do São Paulo, que não tá nada fácil, né, Giovanni? Então, né? Não tá simples o São Paulo, né? Giovanni já tava pistola ontem. Vamos falar um pouco de Olimpíadas, de seleção brasileira olímpica, seleção brasileira, seleção feminina. Dizer como tá sendo também a Kaliane, como tá sendo ela. Ela vai falar um pouco do Manaus, que é o time que ela torce lá no Amazonas. Conhece o Manaus Futebol Clube, Giovanni? Cara, eu conheço Não de conhece. nome, sim, nunca De cheguei nome? Infelizmente, eu tive que conhecer esse time porque ele eliminou o Coxa na Copa do Brasil. Então, uma coisinha meio chata. aconteceu uma coisinha meio chata, mas ela é a nossa próxima convidada. Lembrando, pessoal, também, para o pessoal não esquecer de escutar, na Tribal RPG, já lançou o primeiro episódio do The Lost World, nosso RPG de mesa, nossa segunda campanha. Está sendo postada somente no Spotify. Vou deixar os links da descrição. A Gabi tem alguma rede social que ela quer divulgar para o pessoal conhecer o seu trabalho? Galera, meu Insta é gagi_sales, me sigam lá. Eu tô toda semana postando umas palhinhas das minhas composições, tô sempre criando e tô sempre compartilhando. Tipo Spotify assim, você tem alguma coisa ou não, Gabi? Não, ainda não. Não, não? Ainda não? Tá. Então curtam a Gabi no Instagram, que ela sempre tá postando algumas das suas composições. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez a Gabi, nosso querido Eu que Giovanni, com as suas. agradeço pela Opa! oportunidade. Obrigado. E o nosso querido Giovanni aqui, o nosso filósofo aí do podcast. Obrigado Oh, aí, cara, mais uma vez. É mais uma honra estar ao seu lado, né, para mais um podcast. Obrigado também pela participação. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. valeu.